Paralela. A Rádio Paralela apresenta... Mas que cozinha maravilhosa, Lacarte! Eu não me acostumo com essa abertura desse muito quadro, boa, sabe? É, a inflexão, a maneira de interpretar o título do quadro tá esquisito. Paulinho, acho que tinha que colocar outra vez. Tá esquisito. A Rádio Paralela apresenta... Mas que cozinha maravilhosa, Lacarte! Ah, estranho. Qual é a parte, Barbosa, que você acha assim que fica mais... No maravilhosa, eu acho que maravilhosa não foi falar direito. Para, Paulo Roberto! Que tristeza! Mas que cozinha maravilhosa! Pra que eu fui falar? Aqui, igual apelido, quando você coloca que o cara acha ruim, aí que o cara o tempo todo fica deixando. Para, Paulo Roberto! Essa vinheta foi feita em homenagem a um amigo nosso, Kiko. Inclusive não. Tem o nome dele no meio da vinheta. Ah, Kikozinha, é, mano. Ah, Kiko. Kikozinha maravilhosa. Ah, sim, tá certo. Tá, vambora, então, Maurício. O Barbosa, hoje aqui na Rádio Paralela, nós vamos apresentar mais uma receita pro seu final de semana. Quem tá aqui pra falar com a gente é o mestre em artes marciais culinárias, Januário Alacarte. Tudo bem, Januário? Tudo muito bem. Por que que não haveria de estar bem? Eu tô perguntando. Pergunta mais imbecil, rapaz. Não começa, Januário. Claro, tá tudo bem. Por acaso eu tô aqui com cara que tá tudo mal? Não, calma, calma, Januário. Ô, Barbosa! Quer beber água? Não, quer quero. Café? Não, quero nada. Para, Januário. Ei, hoje eu tô animado, Barbosa. Ô, Januário. Oi. Januário, vou explicar uma coisa pra você. Quando o Maurício pergunta a você, no começo do quadro, né? Ou qualquer outra pessoa chega e pergunta pra você, no começo da conversa, tá tudo bem? É só por educação, não é pra você explicar não, Januário. Ah, é? É. Ah, então me desculpe, então. Ah, então tá. Eu não tinha reparado isso. Tá bom, então tá me desculpado. Desculpe, então. Tá desculpado. Pergunta de novo, então, por favor. Quem tá aqui pra falar com a gente é o mestre Januário Alacarte. Tudo bem, Januário? Claro que tá tudo bem, por acaso eu tô com um cara que tá tudo mal aqui. De novo, tá bom, tá maluco? Não vou discutir com você, não. Vamos lá. Qual é a receita que nós vamos ensinar hoje pro pessoal preparar final de semana, Januário? Vamos lá, então. Hoje, professor Barbosa, nós vamos ensinar Maurício Menezes. Uma receita fácil, simples, barata, sadia, que vai deixar todo mundo com água na boca. Tô curioso, Januário, como é que é o nome dessa receita? Anota aí, Barbosa. Fornegeu vinagrete com la pereira, candela, maison, e molho de chandon com epi frito. Muito bom prato, uma maravilha. Opa, senhor Januário Alacarte. Vai, Barbosa. Como é que é esse prato aí? Como é que se prepara esse negócio aí? Eu vou ensinar aqui agora. Dá pra repetir? Como é que é o nome do prato mesmo? Vamos lá. Folha de vinagrete com la pereira, candela, maison, oile, molho de chandon com aipim frito. Ih, meu Deus. Muito bom. Como é que faz essa porcaria, Januário? Vamos lá. Lápis e papel. Atenção, senhoras e senhores. Ladies and gentlemen. Vai lá, Jânio. Pera aí, modus preparandi. É muito simples e você verá aí como isso é um altíssimo poder nutritivo. Tá bom. Pegue. Um fornegê bem maduro. Fornegê bem maduro. Corte em duas partes, colocando no meio um bocado de molho personiato. Em pó. Tá. Adicione. Leves pitadas de gorjujuba. Gorjujuba. Salgada ou doce? Salgado ou doce, tanto faz. Deixa eu ver se eu anotei tudo aqui. Pegar um fornegê bem maduro. Exatamente. Colocar um pouco de molho de personiato. Em pó. Adicionar pitada de gorjujuba. Pode ser salgado ou doce. Não é? Tá vendo aí, Barbosa? Ele tá prestando atenção, hein? Anotou. Tá ligadão. Anotou tudo certinho. Tá certo. Olha aí, vamos lá. Em seguida. Coloque todos esses ingredientes juntos em banho João. Opa, peraí. Que eu não tenho entendido nada até agora, mas tudo bem. Uma coisa eu entendo. Que colocar em banho João? O que é banho João, Januário? Pera aí, Barbosa. É o contrário de banho Maria. Mas como é que é o contrário de banho Maria? É o contrário de banho João. Meu Deus do céu. Já sei, você quer que mude, então vamos lá. Coloque tudo em banho José. Tá bom, Januário, prossiga. Deixa bem. Em seguida. Quando começar a encaroçar, coloque o molho chandon. Em seguida, frita o aipim para decorar o prato e pronto. Desde quando aipim serve para decorar prato? Claro, é um prato fino. Tem que ter uma fina decoração. Januário, disso tudo que você falou até agora, eu só conheço uma coisa, o aipim frito. Mas o aipim frito não é para comer, é só para decorar. Ah, meu Deus do céu. Mas você só conhece o aipim frito? Só conheço aipim frito. Bom, então aí nesse caso, inverte, não é? O que eu faço? Bota o aipim como prato principal, é o resto como decoração. Ah, meu Deus. Pronto, come o aipim que é uma delícia. Não acredito, vai, Januário, cara, eu não acredito, Januário, que você fez essa enrolação toda aí. Muito bom. Pra ensinar a preparar aipim frio. Ah, um abraço, tá, Januário? Tem que comprar gorjuba fresca, hein? Um abraço, Januário. Rádio Paralela.